cheiro 25. Merit começou a picar o tipo. Por quem é que nos tomas, parvo? Perguntou ela. Pensas que somos senhoras ricas, disfarçadas de parteiras? Quem mais, senão um homem rico, poderia comprar uma coisa tão boa como esta? Quem é que poderia reclamar ter feito tal obra de arte, senão o construtor do túmulo do próprio rei? Estás a gozar comigo, homenzinho, disse ela. Ele riu-se das palavras dela e respondeu: Se pensas que eu sou pequenino, deves vir de uma terra de gigantes, irmã. Eu sou Bénia, apresentou-se ele. E olha que vais ficar surpreendida com as pechinchas que estão disponíveis na minha banca. Tudo depende do comprador, minha querida, picou ele de volta. As mulheres bonitas conseguem sempre o que querem. Faça aquilo, Merit uivou de riso e deu-me uma cotovelada nas costelas. Mas eu não disse nada, porque sabia que as palavras dele tinham sido dirigidas a mim. Um instante mais tarde, também Merit percebeu que o carpinteiro tinha estado a falar para mim. E muito embora eu não tivesse dito uma palavra, o som da voz dele e a suavidade das suas palavras tinham tido efeito em mim. Os meus dedos, quase de moto próprio, seguiram o padrão de uma folha de um branco leitoso que estava embutida na caixa. Isto vem do coração de uma criatura do mar que vive lá longe, no norte, disse Bénia, apontando para outra parte do desenho. Reparei no tamanho das mãos dele. Os dedos eram grossos, como os ramos de uma jovem árvore de fruto, e ainda mais longos do que as enormes palmas das mãos dele, que o trabalho árduo tinha roído em montes e vales de músculos. Apanhou-me a olhar fixamente e retirou a mão, como que envergonhado. Quando eu nasci, a minha mãe olhou para mim e gritou quando as viu, disse Bénia. Elas já eram demasiado grandes para o meu corpo, mesmo nessa altura. Um escultor, disse ela ao meu pai, que me pôs de aprendiz com o melhor cortador de pedra. Mas eu não tinha qualquer talento para a pedra. O alabastro rachava só de olhar para ele. E mesmo o granito não permitia que eu me aproximasse. Só a madeira compreendia as minhas mãos, flexível e quente e viva. A madeira fala comigo e diz-me onde devo cortar e como a devo moldar. Adoro o meu trabalho, senhora. Olhou-me nos olhos que eu tinha levantado para a cara dele enquanto ele falava. Merit viu o olhar a passar entre nós e intrometeu-se no silêncio como uma peixeira astuta. Esta é Dener, mercador, uma viúva e a melhor parteira de Tebas. Vimos ao mercado à procura de um simples cesto para guardar o pagamento das mães que lhe estão gratas. Mas um cesto não é suficiente para uma mestra, disse Bénia, voltando-se para regatear com Merit. Deixa-me ver o que é que trouxeste para trocar, mãe, pois eu estive aqui sentado todo o dia sem sorte. Merit desembrulhou a nossa coleção de bugigangas. Uma lousa esculpida para preparar malaquite em sombra verde para os olhos. Um grande escaravelho de cornalina, demasiado vermelho para a minha barriga. E um belíssimo toucado feito de contas, presente de uma bela concubina que deu à luz um bom rapazinho, que deu diretamente à sua senhora sem sequer olhar para o bebê. Merit e eu vimos muitas coisas estranhas nas salas de parto de Tebas. Bénia fingiu estar interessado no escaravelho. Para a tua esposa? Perguntou Merit, sem qualquer pretensão de subtileza. Não tenho esposa, respondeu Bénia simplesmente. Vivo em casa da minha irmã, há já muitos anos, mas o marido dela está impaciente com o meu lugar à mesa dele. Em breve deixarei a cidade para viver entre os homens do Vale dos Reis, disse ele lentamente, falando para mim mais uma vez. Com isto, Merit ficou excitada em seu próprio proveito e contou-lhe tudo sobre os filhos dela, que eram padeiros, que tinham sido empregados para os trabalhadores de lá. Quando for para lá, irei procurá-los, prometeu Bénia, acrescentando. Ser-me-á dada a minha própria casa, lá, tal como é devido a um mestre artesão. 4 quartos, só para mim, disse ele, como se já ouvisse a própria voz a ecoar nas câmaras vazias. Que desperdício, carpinteiro, respondeu Merit. Enquanto os dois trocavam estas confidências em minha intenção, os meus dedos seguiam as margens do lago que Bénia tinha talhado na cobertura da caixa. Antes que eu me pudesse afastar, ele cobriu a minha mão com a sua própria. Tive medo de olhar para a cara dele. Talvez ele estivesse a olhar de soslaio. Talvez ele pensasse que, por fazer esta transação absurda, trocando uma bugiganga bonita por uma obra de mestre, eu lhe ficasse a dever o uso do meu corpo. Mas quando Merit me deu uma cotovelada nas costelas para que eu respondesse, só vi bondade na cara do carpinteiro. Traz a caixa à porta do jardim, na casa de Nactra, escriba dos sacerdotes da Amon-Ra, disse Merit. Trá-la amanhã. E ela passou-lhe o escaravelho. Amanhã, durante a manhã, disse ele. E nós fomos-nos embora. Bem, aquilo é que foi uma boa transação, rapariga, disse Merit. E aquele escaravelho foi uma peça de sorte para te comprar uma caixa de tesouro. E o marido também. Abanei a cabeça à minha amiga e sorri como se ela estivesse a dizer disparates. Mas não disse que não. Não disse nada. Estava embaraçada, excitada. Sentia a face corada e um aperto entre as pernas que não me era familiar. E, no entanto, não percebi inteiramente o meu coração, pois isto não era nada como o que tinha sentido da primeira vez que vi Chalém. Nenhum vento quente soprou através de Bénia para dentro de mim. Este sentimento era muito mais frio e calmo. Mesmo assim, o meu coração batia mais depressa e eu sabia que os meus olhos estavam mais brilhantes do que anteriormente. Bénia e eu tínhamos trocado umas poucas palavras e apenas roçáramos os dedos um do outro. E, no entanto, sentia-me ligada àquele desconhecido. Não tinha dúvidas de que ele sentia o mesmo. Durante todo o caminho para casa, o meu passo foi cadenciado pelo ritmo do meu espanto. Como é que isto pode ser? Como é que isto pode ser? Quando nos aproximamos da casa de Nactra, Merit quebrou um silêncio pouco costumeiro e riu, dizendo: ainda vou ajudar os teus bebés a nascer. Pelas minhas contas, ainda não estás há 30 anos neste mundo. Vou ter netos através de ti, filha do meu coração. E deu-me um beijo de despedida. Mas, tendo entrado no jardim, todos os pensamentos sobre Bénia foram banidos. A casa estava num alvoroço. Ramoso tinha voltado. Ele tinha chegado pouco depois de eu ter saído. Os criados tinham ido à minha procura. E uma vez que eu nunca deixava o local sem informar Ranfer primeiro, ela tinha ficado alarmada, até tinha enviado palavra à sua amiga Rudadite. Quando a minha sogra me viu entrar no pátio com um bolo meio comido, trazido do mercado, ficou zangada e deu uma volta nos calcanhares sem dizer palavra. Foi a cozinheira que me disse para me apressar e ir ver o meu filho, que tinha vindo para casa recuperar. Recuperar? Perguntei-lhe, subitamente gelada de medo. Ele esteve doente? Não, disse ela com um sorriso aberto. Veio para casa para sarar da circuncisão e para celebrar a sua entrada na idade adulta em grande estilo. Vou ter de trabalhar da alvorada até à meia-noite, durante toda esta semana, disse ela. E deu-me um beliscão na cara. Não ouvi nada. Depois da palavra circuncisão, a minha cabeça zumbia e o meu coração batia a toda a força, quando entrei derrompante na grande sala, onde Ramos estava deitado numa liteira, perto da cadeira de Nactra. Olhou para mim e sorriu com leveza, sem um traço de dor na cara, que era agora uma cara completamente diferente. Já tinham passado quase 5 anos desde que ele me deixara. O rapazinho já era um jovem. O cabelo dele, que já não estava rapado, tinha crescido grosso e negro. Os braços mostravam músculo. As pernas já não eram suavemente sedosas. E o peito sugeria a beleza do pai. Mã, disse o jovem que era meu filho. Oh, mã, estás com bom ar. Ainda melhor do que aquele de que me lembrava. Ele estava apenas a ser educado. Era um príncipe do Egito, a dirigir-se à criada que o tinha dado à luz. Justamente o que eu temia. Éramos estranhos um para o outro. As nossas vidas nunca nos permitiriam passar daí. Fez um gesto para que eu me aproximasse e me sentasse ao lado dele. E Nactra fez um sorriso de aprovação. Perguntei-lhe se ele sofria. E ele afastou a questão. Não tenho dores, disse ele. Eles dão-nos vinho com um bocadinho de sumo de papoila antes de desembainharem a faca. E depois também. Mas tudo isso foi há uma semana. Já estou bastante recuperado. Agora é tempo de celebrar. Estou em casa para o banquete. E logo variando. Mas como é que estás, mã? Dizem-me que agora és uma parteira famosa, a única em quem as grandes senhoras de Tebas confiam quando são chamadas ao leito do parto. Sirvo como posso, disse eu calmamente. E pus a pergunta dele de lado. Pois o que é que uma mulher pode dizer a um homem acerca de bebés e de sangue? Mas tu, filho, conta-me o que é que aprendeste. Fala-me dos teus anos na escola, das tuas amizades, das honrarias que ganhaste, pois o teu tio diz que eras o melhor entre os teus companheiros. Uma nuvem passou pela cara de Ramos e eu reconheci o rapazinho que rebentava em lágrimas quando encontrava um pato bebé morto no jardim. Mas o meu filho não falou do escárnio dos seus companheiros de carteira, nem me contou os gritos de gozo que o seguiam para todo lado durante o primeiro ano dos estudos dele. Onde é que está o teu pai? Tu não tens pai. Ramos não falou da sua solidão, que cresceu à medida que ele foi provando ser o melhor da sua turma, e que o professor o notou e o elegeu favorito. Só falou de Car, seu professor, que ele amava e a quem obedecia em todas as coisas e que o amava como um tonto. Ao contrário de outros mestres, ele nunca batia nos seus alunos nem ralhava com eles por causa dos erros cometidos. Ele é o homem mais nobre que eu jamais conheci, com exceção do tio, disse Ramos, tomando a mão de Nactra na sua. Estou em casa não só para celebrar a minha maioridade, mas também para celebrar o grande presente que Car me deu. O meu professor pede-me que eu o acompanhe ao sul, a Cush, onde o mercado de ébano e marfim foi reavivado e onde o vizir foi apanhado a desviar dinheiro do rei. O próprio rei pediu a Car que fosse e supervisionasse a instalação de um novo supervisor e que fizesse um inventário e relatasse o que lá visse. Eu irei para dar assistência ao meu professor e para o observar quando ele se sentar como juiz e as pessoas trouxerem as suas disputas perante ele. Ramos fez uma pausa para que eu ouvisse a importância das palavras seguintes. Foram-me dadas instruções no sentido de aprender os deveres de um vizir. Depois desta viagem, a minha educação ficará completada e eu receberei a minha própria comissão e começarei a ganhar honras para a minha família. O meu tio está satisfeito, mãe. Tu também estás satisfeita? A pergunta era sincera, ecoando com o anseio de um rapaz que pede à mãe que se pronuncie acerca dos feitos dele. Estou satisfeita, meu filho. És um bom homem que honrará esta casa. Desejo-te felicidades, uma boa mulher e muitos filhos. Estou orgulhosa de ti e orgulhosa de ser tua mãe. Era tudo o que eu podia dizer. Tal como ele não me falou da dor que tinha sofrido na escola, eu não lhe falei de quanto sentia falta dele, ou de quão vazio o meu coração tinha estado, ou de como ele tinha levado a luz da minha vida ao partir. Olhei nos olhos e ele correspondeu ao meu olhar com afeto. Deu-me uma palmadinha na mão e levantou-a até aos lábios. O meu coração batia ao ritmo dos tambores gêmeos da felicidade e da solidão. 2 noites mais tarde, observei Ramoso do outro lado da sala, durante a festa dada em honra dele. Ficou sentado ao lado de Nactra e comeu como um rapaz a quem não tivessem dado de comer durante uma semana. Bebeu do vinho e os olhos dele brilharam de excitação. Eu também bebi vinho e olhei fixamente para o meu filho, interrogando-me sobre a vida que ele iria viver. Surpreendida com o facto de ele já ser um homem, de ser poucos anos mais novo do que o pai dele era, quando o vi pela primeira vez na casa do pai deste. No limiar da idade adulta, Ramos era meia cabeça mais alto do que Nactra. Tinha olhos límpidos, era aprumado como uma árvore. Ranfer e eu sentámo-nos lado a lado pela primeira vez em vários anos e admirámos o homem-criança que nos tinha dado a ambas uma razão para viver. A minha mão roçou a dela e ela não retirou a mão ao sentir o meu toque, mas segurou os meus dedos nos dela e, pelo menos por um momento, partilhamos o nosso amor pelo nosso filho e, através dele, pelo não nomeado filho e marido de Siquém. Uma bonita empregada de mesa levantou os olhos para ele e ele namoriscou de volta. Eu ri-me ao pensar no bebê cujo rabo eu tinha lavado a interessar-se agora por uma mulher. A minha cara doía de sorrir. E, no entanto, os meus suspiros eram tão altos que Ranfer se virou uma vez para perguntar se eu tinha alguma dor. Foi o melhor banquete a que eu jamais assistira, com grande parte da Tebas nobre a comparecer. As flores brilhavam à luz de 100 lâmpadas. O ar estava carregado do cheiro a comidas ricas, lótus fresco, incenso e perfume. O riso, alimentado por 6 tipos de cerveja e 3 variedades de vinho, ressoou pela sala. E as dançarinas saltavam e giravam até brilharem de suor e ofegarem no chão. Fora contratada uma segunda trupe de músicos para complementar os executantes locais. Aquela companhia ia velejando pelo rio, parando em templos e em casas nobres para tocar. Mas, ao contrário de outras, recusavam-se a tocar com dançarinas no chão, insistindo em que o público prestasse atenção às suas canções, que diziam ter qualidades mágicas. A misteriosa líder era uma senhora velada, cega, tal como muitas mestres da harpa. Ela era senhora do sistrum, o sino-tambor. De acordo com os rumores, a cantora tinha escapado das mandíbulas de Anubis, ganhando uma segunda vida, mas ele arrancara-lhe a cara à ventada, razão pela qual ela usava um véu. A história era contada com um piscar de olho e uma cotovelada, pois os egípcios sabiam usar uma história suculenta para atrair mais clientes. Mesmo assim, quando a cantora cega foi conduzida para dentro da sala, caiu um silêncio expectante e a multidão ébria sentou-se. Estava vestida de branco, coberta da cabeça aos pés num material tipo gaze que flutuava em camadas até ao chão. Ranfer inclinou-se na minha direção. Parece uma nuvem de fumo? Instalada num banco, libertou as mãos das vestes para pegar no instrumento, e o silêncio libertou um suave arfar de surpresa, pois as mãos dela eram tão brancas como as vestes que usava, de uma palidez espantosa, como se tivessem sido marcadas por um terrível fogo. Ela abanou o sistrum 4 vezes, produzindo 4 sons inteiramente diferentes que fizeram os ouvintes ficar sóbrios e calarem-se para prestarem atenção. Primeiro, o grupo tocou uma canção leve de flautas e tambores. Depois, uma trombeta solitária produziu uma melodia chorosa que fez com que as senhoras suspirassem e com que os homens afagassem o queixo. Uma velha canção infantil fez com que toda a gente na sala sorrisse com a expressão descuidada que em tempos tinham usado enquanto rapazes e raparigas. Havia, de facto, magia nesta música, que podia transformar a mais negra tristeza na mais luminosa alegria. Os convidados levantaram bem as mãos na direção dos executantes para baterem palmas e erguerem as taças em sinal de gratidão para com Nactra pelo ótimo entretenimento. Silenciados os aplausos, a tocadora de sistrum começou a cantar acompanhada pelo seu próprio instrumento e por um único tambor. Era uma canção longa, com muitos refrões. A história que contava não era extraordinária. Uma história de amor encontrado e perdido. A mais velha história do mundo. A única história. No início da canção, o homem correspondia ao amor da rapariga e eles deleitavam-se um no outro. Mas então a história dava uma reviravolta triste e o amante rejeitava a sua senhora, deixando-a sozinha. Ela chorava e rezava a Hathor, a senhora dourada, mas sem qualquer resultado. O amado não a aceitava de volta. A tristeza da rapariga era infindável e insuportável. As mulheres choravam abertamente, a todas recordando a juventude. Os homens limpavam os olhos sem vergonha, lembrando a primeira paixão. Até os mais novos suspiravam, sentindo agonia de perdas vindouras. Acabada a canção, fez-se um longo silêncio. A harpista escolheu uma ária calma, mas a conversa parou. Não se ergueram mais taças. Ranfer levantou-se e abandonou a sala sem cerimónia. Um por um, o resto da companhia retirou-se. A festa acabou silenciosamente. A sala esvaziou-se ao som de suspiros e de agradecimentos murmurados. Os músicos guardaram os instrumentos e levaram a sua líder. Alguns dos criados dormiam no chão, demasiado exaustos para iniciarem as limpezas. A casa estava completamente silenciosa. Ainda faltavam umas horas para a alvorada, quando me pus a caminho do sítio onde os músicos dormiam. A mulher velada estava encostada a uma parede sem se mexer. Pensei que ela também estivesse a dormir, mas ela virou-se com as mãos esticadas para descobrir quem é que se aproximava. Eu pus as minhas mãos nas dela, que eram pequenas e frias. Verrenro, disse eu. O som do meu sotaque assustou-a. Canã, disse ela num sussurro amargo. Era isso o meu nome, no tormento. Eu era uma criança, disse eu. Tu eras a mensageira de Rebeca, a minha avó. Contaste-nos uma história de que nunca me esqueci. Mas tu foste morta, Verrenro. Eu estava lá com a avó quando te levaram de volta. Eu vias enterrar os teus ossos. Voltaste realmente dos mortos? Houve um longo silêncio. E a cabeça dela caiu para a frente, por baixo dos véus. Sim, disse ela. E depois, passado um momento, não escapei. A verdade é que estou morta. Que estranho que é encontrar um fantasma daquele tempo, aqui, numa grande casa, ao pé do rio, Diz-me, perguntou ela, também estás morta? Talvez esteja, respondi tremendo. Talvez estejas, pois os vivos não fazem essas perguntas, nem conseguem aguentar a dor da verdade sem o consolo da música. Os mortos compreendem. Conheces o rosto da morte? Perguntou ela. Sim, disse eu, lembrando as sombras em forma de cão que assistem a tantos partos, simultaneamente pacientes e ansiosas. Ah, disse ela. E sem aviso, levantou o véu. Os lábios dela não tinham sido tocados, mas o resto da cara estava despedaçado e cheio de cicatrizes. O nariz fora partido e rasgado até ficar aberto. As bochechas tinham caído para dentro e estavam cozidas com cicatrizes profundas. Os olhos eram pedras leitosas. Parecia impossível que alguém pudesse sobreviver àquela destruição. Eu estava de saída de tiro, com um frasco de tinta púrpura para ela, para a avó. Era o momento da alvorada e o céu envergonhava todas as tendas de Mamré. Estava eu a olhar para cima quando eles me apanharam. Eram três. Homens cananitas como quaisquer outros, porcos e estúpidos. Não me disseram nada a mim, nem uns aos outros. Pegaram na minha bolsa e no meu cesto e rasgaram-nos. E depois viraram-se contra mim. Verrenrou começou a balançar-se para trás e para a frente, e a voz dela ficou inexpressiva. O primeiro empurrou-me para o chão, mesmo no meio da estrada. O segundo rasgou-me as roupas. O terceiro levantou a veste e caiu em cima de mim. Esvaziou-se para dentro de mim, que nunca me tinha deitado com um homem. E depois cuspiu-me na cara. O segundo tomou a sua vez, mas não conseguiu fazer o seu ato. E, portanto, começou a bater-me, amaldiçoando-me por lhe ter causado o seu problema. Partiu-me o nariz e vários dentes. E só quando me viu a sangrar é que ficou suficientemente excitado para fazer o que queria. O terceiro virou-me e rasgou-me por trás e riu. Ela parou de se balouçar e sentou-se direita, ainda a ouvir aquele riso. Eu fiquei deitada de cara para baixo na estrada, enquanto eles, os três, ficaram de pé à minha beira. Pensei que fossem matar-me e assim acabassem com o meu tormento. Mas não. Por que é que não gritas? Gritou o que tinha rido. Não tens língua? Ou talvez não sejas mulher, coisa nenhuma, pois não és da cor das mulheres. És da cor da merda de um cão doente. Vou-te ouvir a gritar. Já veremos se és mulher ou fantasma. E foi então que eles me fizeram o que podes ver. Não preciso de falar disso. Verrenrou, baixou o véu e começou a balançar-se outra vez. Ao primeiro som de passadas, deixaram-me como morta. O cão de um pastor encontrou-me onde eu estava estendida, seguido por um rapaz que gritou quando me viu. Ouvi-o vomitar e pensei que ele iria fugir, mas em vez disso, cobriu-me com as roupas dele e trouxe a mãe. Ela aplicou-me cataplasmas na cara e ungüentos no corpo e afagou-me as mãos com pena e manteve-me viva e nunca me pediu para explicar nada. Quando se chegou à conclusão que eu sobreviveria, ela perguntou-me se deveria mandar uma mensagem para Mamre, pois tinha reconhecido os pedaços das minhas roupas. Mas eu disse que não. Estava farta de ser escrava. Estava farta da arrogância de Rebeca. E estava farta de Canaã. O meu único desejo era vir para casa, sentir o cheiro do rio e o perfume do lótus de manhã. Disse-lhe que desejava estar morta em Mamré. E ela fez com que isso acontecesse. Cortou punhados do meu cabelo e embrulhou-o com as minhas roupas e alguns ossos de ovelha no meu saco. Mandou o filho à cidade, onde ele encontrou um mercador que se dirigia a Mamré, que levou à avó a notícia da minha morte. A mulher cananita deu-me um véu e uma bengala e levou-me a Tiro. Procurou uma caravana que se dirigisse à terra do grande rio. Eles aceitaram-me em troca de um animal do rebanho dela e da promessa de que eu os distrairia com canções e histórias. Os mercadores trouxeram-me até On, onde me veio parar às mãos um cistrum. E agora encontro-me aqui, contigo, com Canaã na minha boca outra vez. Dito isto, ela voltou a cabeça para longe de mim e cuspiu. Uma cobra deslizou do sítio onde o cuspo dela caiu e eu estremeci na rajada fria da ira de Verranro. Seria capaz de amaldiçoar a nação inteira, com exceção da bondade da mulher cananita. Os meus olhos foram apagados, pelo que nunca vi a cara dela. Mas imagino-a a brilhar com luz e beleza. De facto, quando penso nela, vejo a cara da lua cheia. Talvez ela estivesse a fazer penitência por qualquer mal que tivesse cometido. Ou talvez tivesse sido abandonada um dia e alguém a tivesse ajudado a escapar. Ou talvez ninguém a tivesse ajudado quando ela estava necessitada. Não me perguntou nada, nem sequer o meu nome. Salvou-me sem outra razão além da bondade do seu coração. O nome dela era a bondade em pessoa. Tamar, o fruto que sustenta, disse Verranro, e começou a baloiçar-se outra vez. Não sou infeliz, nem estou satisfeita. Não há nada no meu coração. Não gosto de ninguém, nem de coisa alguma. Sonho com cães de dentes arreganhados. Estou morta. Não é assim tão mau estar morta. Os suspiros e o ressonar dos músicos adormecidos interromperam as palavras dela. Boas almas, disse ela dos seus companheiros com ternura. Não pedimos nada uns aos outros. Mas tu, perguntou-me Verranro, como é que vieste a falar a língua do rio? Sem hesitação, contei-lhe tudo. Encostei a cabeça para trás, fechei os olhos e dei voz à minha vida. Nunca em toda a minha vida tinha falado tanto e durante tanto tempo. E, no entanto, as palavras vieram sem esforço, como se fosse coisa que eu tivesse feito muitas vezes anteriormente. Surpreendi-me a mim própria, ao lembrar-me de Tabea, ao lembrar-me de Ruti, ao lembrar-me da minha maioridade na Tenda Vermelha. Falei de Chalém e do nosso modo apaixonado de fazer amor sem corar. Falei da nossa traição e do assassínio dele. Contei-lhe do acordo de Ranfer comigo e do carinho que Merit tinha por mim. E falei do meu filho com orgulho e com amor. Não foi difícil. De facto, foi como se eu tivesse estado sedenta e houvesse água fria na minha boca. Disse Chalém e a minha respiração estava limpa, após tantos anos de fedor e amargura. Chamei ao meu filho Bar Chalém e um velho aperto no meu peito desfez-se. Recitei os nomes das minhas mães e soube com toda a certeza que elas estavam mortas. Encostei a cara ao ombro de Verranro e ensopei o vestido dela em memória de Léa e Raquel, de Zilpá e Bilhá. Durante toda a minha narração, Verranro assentiu com a cabeça e suspirou e segurou-me na mão. Quando eu finalmente fiquei em silêncio, ela disse: Não estás morta. A voz dela traiu um pouco de tristeza. Tu não és como eu. A tua dor brilha no interior do teu coração. A chama do amor é forte. A tua história não está acabada, Dina, disse ela com o sotaque das minhas mães. Não, Dener, a parteira estrangeira. Mas Dina, a amada filha de quatro mães. Verranro afagou-me a cabeça que descansava no ombro dela. enquanto a sala começou a clarear com os primeiros indícios da alvorada. E eu adormeci encostada ali, mas quando acordei ela tinha ido embora. Ramoso foi embora uma semana mais tarde, na companhia de Car, que chegou de Mênfis, a caminho de Cush. Ramoso trouxe o venerável mestre ao jardim para nos apresentar, mas ele mal reconheceu a presença da mãe de baixa extração do seu aluno favorito. Depois deles partirem, perguntei-me, sem pena, se o velhote sobreviveria a tão longa viagem.